CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, neste sábado recebo um convidado aqui na bancada da CBN que você certamente já ouviu pela cidade, aqui pela nossa fronteira, e garanto que teve curiosidade, se é que não o fez, de chegar e perguntar a ele o que é que ele estava fazendo lá naquele local, enfim, o porquê daquele trabalho. Já vamos apresentá-lo aqui, aliás, vamos fazer uma apresentação até formal, né? Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Seu nome completo? O meu nome completo é Jacob Rodrigues Amaral. E você veio de qual cidade? Eu vim da cidade de Anápolis, Goiás. Uma indiscrição, sua idade? Eu tenho 34 anos. Casado? Casado, tenho dois filhos. Nascidos aqui em Foz do Iguaçu mesmo? Nascidos e são iguaçuenses. Chegou mais ou menos em 1997? 1997, numa quarta-feira. Lembra até o dia certinho. É, porque o dia que eu cheguei na cidade de Foz do Iguaçu me marcou e vai me marcar. Agora, para que as pessoas consigam te identificar plenamente, como é que te chamam por aí nas ruas de Foz do Iguaçu? Olha, eu sou chamado de Homem da Faixa. Jacob Rodrigues Amaral, o Homem da Faixa, é meu convidado neste sábado aqui na CBN. Ele que, como eu mencionei no começo, volta e meia a gente vê andando por aí nos cruzamentos. Aliás, Foz do Iguaçu é uma cidade quente. Você geralmente está com uma camisa ou um blazer. Como é que você faz para aguentar no calorão ali segurando a faixa? É, exatamente. Inclusive, fui conhecer frio e calor aqui em Foz do Iguaçu, porque na minha cidade não faz frio. E, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que sente muito frio, né? Então, quando faz... Eu tolero mais o calor, né? É uma questão de biologia mesmo. Então, assim, não é tão difícil para você aguentar ali no calor quanto eu, por exemplo, que não posso sair por aí, que é já começa a pingar de suor. É difícil para mim aguentar no frio. Por exemplo, tá fazendo frio, eu vejo uma pessoa fazendo Cooper ali, de tênis, de camiseta, e eu fico perguntando como é que ela aguenta. E o outro vê, assim, né, a cidade de Foz do Iguaçu, uma cidade quente, como é que ele aguenta? Então, é dois extremos, um é friento, o outro é calorento. Pessoal que nos ouve, com certeza vai querer que eu lhe pergunte logo sobre a faixa, mas primeiro vamos lá. Até para não deixar passar, né? Você comentava aqui que o dia que você chegou em Foz do Iguaçu lhe marcou bastante. O que aconteceu nesse dia? Olha, me marcou aqui a cidade, a Tríplice Fronteira, pelo povo, um povo bastante receptivo, muito amoroso, um povo caloroso. E me marcou também a mistificação dos povos, né? Uma cidade cosmopolita, que é onde nós temos aí cerca de 70 e poucas etnias, cada um com a sua língua, cada um com o seu costume, com a sua vestimenta, com a sua religião. E isso me chamou a atenção muito. Então, assim, você, por exemplo, lá na sua cidade, Anápolis, você não via, por exemplo, os nossos comerciantes árabes aqui da fronteira, as mulheres passeando com as roupas típicas, chineses, coreanos, paraguaios, argentinos, toda essa mistura. Foi algo que marcou você nessa chegada? Exatamente. Inclusive, chegar aqui em Cidade de Leste, quem conhece que região, vê bastante disso, né? Árabe, chinês, espanhol, vê os americanos conversando em inglês, né? Inclusive, estou fazendo curso de inglês para também conversar com eles. Então, é bom ver esse povo aqui. E outra coisa que lhe marcou também foi a usina de Itaipu. Você me comentava até um pouquinho antes da nossa entrevista que antes de chegar aqui a Foz do Iguaçu, nunca tinha visto tanta água quanto aqui. Exato. Inclusive aqui a palavra Iguaçu quer dizer água grande, né? Água grande. Água grande. Lá na minha cidade não tem rio. Eu cheguei aqui, quando eu desci do ônibus, dei de cara com o Rio Paraná, lá na Ponte da Amizade. E água, meu Deus, era um rio enorme, Paranazão. E cheguei em casa, liguei o rádio, e o rádio dizia, olha, abriram as comportas da usina hidrelétrica de Itaipu, e sai tantos mil cúbicos de água por hora. Eu falei, Jesus, como é que trem doido é esse? Mil cúbicos, aí muitas águas aí por hora. Inclusive, fui na Itaipu, fui nas cataratas. Quando eu fui nas cataratas, fiquei maravilhado, né? Tanta água. Na Itaipu, por exemplo, aquela queda da Itaipu, fiquei maravilhado. Tanta água. Então, são coisas peculiares aqui na cidade que me marcou muito. E você, tendo vindo de Goiás, escolhido aqui a cidade de Foz do Iguaçu para viver, já tem dois filhos. iguaçuenses, como você fez questão de ressaltar, e hoje em dia já se pode dizer que criou raízes aqui na nossa cidade. Exatamente, já criei raiz aqui na cidade. Inclusive, é uma cidade que eu amo, respeito, gosto da cidade. Se eu pudesse trabalhar mais pela cidade, trabalharia, mas não posso, né? Porque eu estou proibido por Deus de não mexer com política, né? Mas eu vejo assim, se as pessoas, os políticos investissem em Foz do Iguaçu, aqui um corredor turístico, veio gente do mundo inteiro para ver Foz do Iguaçu, e eu tive o privilégio de morar em Foz do Iguaçu, além de ser goiano, eu sou goiano de nascimento e paranaense de coração. E nessas suas andanças aqui pela cidade de Foz do Iguaçu, certamente você já pôde... Aliás, você não anda só por Foz, você anda também pelo Paraguai. Eu já lhe vi ali no Paraguai. Isso. Na Argentina também anda? Isso. E carregando a faixa, que é aquela que diz... Que traz ali a mensagem de que Jesus voltará. Também isso. Outras mensagens que você carrega também. Exatamente. Né? E como surgiu essa ideia da faixa? Esse trabalho de faixa surgiu assim. Eu cheguei em Foz e comecei a ir para a igreja. Aqui na igreja da Assembleia de Deus da Sede, aqui no centro da cidade. E conheci os irmãos que eles evangelizavam, né? Entregavam folheto no semáforo. E um dia eles tiveram a ideia de fazer uma faixa de 3 metros, uma grande, e colocar no semáforo. E de sábado a domingo eu ia com eles, porque eu trabalhava, né? E um dia eles pararam de evangelizar. Isso foi no ano de 2000. 2000 para cá que eu comecei com faixa, porque cheguei em 97, 2000 comecei com faixa. E eles pararam, e eu continuei. E um certo dia, a prefeitura, a fiscalização, não deixou mais fazer daquela maneira, né? Aí eu tive a ideia de fazer uma faixa menor, de 1,5 metro, que é praticamente a metade, que é o tamanho do meu braço. Aí quando eu fiz aquela faixa de 1,5 metro, que é essa faixa que eu uso hoje, eu comecei a andar. E uma coisa puxou a outra coisa. Aí, passado o tempo, né, eu fazia mais, trabalhava, chegava aquele horário, eu saía e ia fazer o trabalho. Depois, trabalhando na prefeitura também, até em 2002, e de 2002 para cá, só estou fazendo esse trabalho. Só carregando a faixa? Isso. E como é que é a receptividade das pessoas com relação a esse seu trabalho que você desenvolve? Porque, com certeza, tem gente que apoia e também tem gente que não gosta. Como que é essa receptividade? Olha, no começo do meu trabalho... Sempre uma. Até eu vejo, eu sei que é uma figura pitoresca. É uma coisa assim, né? E no começo eu recebi rejeição. Não, porque na verdade a pessoa não gosta, xinga, reclama para desanimar, né? Mas como eu continuei, hoje a pessoa que não gosta acostumou comigo, né? A pessoa que não gosta acostumou comigo, né? Porque o meu trabalho, com certeza, respeitando o individualismo da pessoa, né? Até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer, o que eu posso falar, o que eu posso pregar, tudo isso eu coloco na balança. E você chama justamente isso de trabalho. Trabalho, isso. A maioria das pessoas entendem como algo que lhe dê também remuneração. Isso. Mas essa história de como que acontece esse trabalho, de como que você consegue se manter, inclusive, eu vou pedir para você contar no próximo bloco aqui no CBN Entrevista, que nós vamos agora a um breve intervalo. Na sequência, já voltamos nessa conversa aqui com o Jacó Rodrigues Amaral, o homem da faixa, aqui na CBN. CBN Entrevista. CBN Entrevista deste sábado, eu converso aqui no estúdio da CBN com o Jacó Rodrigues Amaral, ele mais conhecido como Homem da Faixa aqui em Foz do Iguaçu. E nós já conversamos um pouco no primeiro bloco sobre a chegada dele aqui à cidade. Ele nos falou também sobre a faixa, de onde surgiu essa ideia de carregar a faixa. Certamente você continua com curiosidades a respeito do trabalho do Jacó, até porque... Nós paramos ali no momento crucial, né, no final do primeiro bloco. Você ia me dizer como é que faz para se manter, justamente porque hoje você colocava que a única atividade que você desenvolve é essa, de carregar a faixa. Aliás, não apenas a faixa, também tem uma caixa de som hoje em dia, né, que você carrega pelas ruas da cidade. Como é que você faz para se manter, Jacó? Olha, eu, eu se mantenho com as ofertas que os irmãos me dão. Ou seja, a pessoa sente de Deus de me ajudar e ajuda. Ou seja, alguns vão chamar isso de caixinha, né? Porque eu não tenho salário nem ajuda da igreja. Então a pessoa sente, Deus toca no coração, a pessoa ajuda. Inclusive nesse trabalho, eu já ganhei carro, ganhei casa e assim Deus provê, né? E já passou por muitas dificuldades também, né? Olha, eu digo que não falta e não sobra. Assim que eu estou vivendo. Não falta, mas também não sobra. Ou seja, é o suficiente para manter sua família, você, sua esposa e mais e dois meus filhos. Dois meninos, Abraão e o Isaac. E eles já estão em idade escolar? Isso, o Abraão está com 6 e o Isaac com 4. Muitas despesas em casa, ou seja, o jeito é fazer malabarismo ali para conseguir equilibrar tudo também. Também. E quantas horas por dia você costuma dedicar a esse trabalho? Olha, de manhã eu levo os meninos para a creche, outro para a escola. Eu começo ali para as 10 da manhã. Chego aqui no centro da cidade, preparo o meu som, aparelhagem de som, né? Testo a aparelhagem de som e vou trabalhar. Eu vou, pego das 11 até as 2. Aí vem o almoço, que eu ganho o almoço, né? Almoço e janta. E depois das 2 às... Depois das 2 até as 7 da noite. E essa aparelhagem de som, como é que você conseguiu? Foi por contribuição das pessoas também? Como é que foi? Exatamente. Por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, se Deus me abre uma porta de emprego, me dá um emprego, eu vou ajudar ele, né? E tem pessoas também que sente no coração, vê o meu trabalho, vem e me ajuda, né? Tem aqueles que me ajudam por mês, outros vêm e ajudam. Sim, sempre vai assim. E como é que você faz para escolher os locais onde você costuma fazer a sua pregação? É por questão de movimentação de pessoas? Como que você costuma definir esses locais? Olha, o lugar que eu escolho, por exemplo, eu respeito três coisas, eu vejo três coisas. Horário, dia e local. Né? O horário, por exemplo, eu não posso chegar em qualquer horário e fazer meu trabalho. Eu não posso chegar em qualquer lugar e fazer meu trabalho. E nem o dia. Tem dia certo para fazer esse trabalho, né? E observando esses três coisas, horário, lugar e dia, eu vou fazer o trabalho. Eu costumo lhe ver com bastante frequência ali próximo ao terminal de transporte urbano. Exatamente. Aqui em Foz, também no cruzamento ali da República Argentina com a JK, é comum encontrar, e caminhando na Avenida Brasil também. Um dia normal seu, como é que começa? Você monta a sua aparelhagem e aí começa a circular ali? Pela região central? Exatamente. O interessante porque tanto a faixa como essa aparelhagem de som veio assim na minha mente, faz isso. Né? Eu fui lá e falei pro serralheiro, o responsável ali pela... Isso. É que aqui no Paraná fala diferente, a gente fala serralheiro e aqui fala metalúrgico. Né? A gente fala serralheiro, mas aqui no Paraná é metalúrgico. É por isso. Aí eu fui lá no metalúrgico e falei assim, ó, faz assim pra mim, faz uma caixa pra mim, coloca aqui uns garfos de bicicleta, aqui assim, assim, vem na minha mente. É igual fazer uma casa. Ah, tá na mente do engenheiro. Aí o engenheiro vem, coloca na planta e executa lá uma coisa. E eu fiz essa caixa de som, né? Inclusive, quando eu comecei com uma caixinha de som em cima de uma bicicleta. Né? Coloquei uma bateria, um amplificador, uma caixinha ali. E era mais da vontade do que som mesmo, né? Aí eu descobri outros aparelhos, né, que vai melhorar, microfone melhor, caixa de som melhor, e assim foi, e foi o meu trabalho. Eu já ouvi gente, inclusive, nessa época que você relatou aí, que tinha caixinha que fazia mais barulho do que som, né, porque exatamente. Era de uma qualidade muito boa. Eu lembro de uma cena que eu vi ali próximo à Câmara de Vereadores. Sim. Você estava ali com o seu equipamento. Aí passou uma senhora, mas brava, muito brava mesmo, falando assim, olha, eu preferia ele quando ele era só o homem da faixa. Agora que ele é o homem da caixinha também, eu não aguento mais o barulho que ele faz aqui na esquina. Certamente essas histórias, todas essas situações aí de pessoas que de alguma maneira acabam se irritando, isso acontece quase que cotidianamente também, né? Olha, para falar a verdade, é questão teológica. É questão teológica. Questão de ideologia da pessoa. Aí já é outra coisa. Por exemplo, a pessoa se irrita comigo, mas por questão teológica, e na verdade, a pessoa vem, se levanta contra o meu trabalho na questão secular. Mas só que na questão secular, eu observo essas coisas que eu falei. O local, o dia e horário, né? E também, com bom senso também, questão de som também, colocar som alto, porque existe o comunicado e entretenimento. As pessoas acham que entretenimento a pessoa precisa de ouvir. E comunicado é uma coisa que a pessoa precisa. Agora, entretenimento é o outro. Por exemplo, vejo pessoas que colocam no seu carro aí quatro panelas de som, sai aquele som ali de estourar o ouvido. Eu não faço isso. Eu acho errado. Mas, por exemplo, agora comunicado, por exemplo, está passando um carro da dengue, olha, dengue mata, não deixe vasilhas assim com água que o mosquito da dengue prolifera, passa ali, eu sei, precisa mesmo. Anunciar que precisa, que dengue mata mesmo. E o meu trabalho é questão teológica, né? Eu tenho que anunciar para a pessoa assim, assim, assim. Né? Tem bom senso também, né? De questão de som também, né? Quando você caminha pela rua, por exemplo, o que você sente assim? Qual que é o público que, de repente, até mais pega no seu pé? São o quê? São os jovens, os estudantes? Ou, enfim, ou você não nota tanto... É interessante que eu não parei para observar isso. Porque a gente nota, por exemplo, na internet havia, no Orkut, havia uma comunidade isso. chamada Eu Já Vi o Homem da Faixa. Isso. Né, que ali... É, eu não lembro agora em números, até porque o Orkut hoje em dia ele já não é mais o que era antes, mas tinha uma quantidade bastante grande de pessoas. 2.500 pessoas que acessaram ali, comentaram, foram os que acessaram e não comentaram, né? E no Facebook também a gente vê várias pessoas postando fotos e tudo. O que a gente nota nesse caso é que muitos jovens têm interesse no seu trabalho, uhum. só que muitas vezes acabam fazendo comentários assim, até meio que tirando sarro. Pejorativos. Né? Pejorativos. É... Há, quem sabe, um entendimento, um respeito maior entre aquelas pessoas com um pouquinho mais de idade do que entre os jovens? Ou você não nota realmente tudo? Não, a pessoa de idade, ela se manifesta na hora. Né? A pessoa, estou passando ali, uma pessoa de idade, o questão teológica, não gosta do que eu estou fazendo, né? Se manifesta na hora. E o jovem, a ferramenta dele para me criticar é outra. Eu curto o Facebook, né? É a maneira dele de criticar. Então, esse alvo é... né? É a maneira de cada um se manifestar. E como é que você lida com por exemplo, se você entra na internet e vê alguma crítica, como é que você Sim. costuma lidar com isso? Olha, a crítica, se for construtiva, pode ter certeza que eu vou ouvir mesmo. Né? E vou receber. Porque tem, às vezes, tem crítica que não vem para te derrubar, vem para te levantar. E, por exemplo, e tem que a gente, para criticar, quando eu vou criticar, por exemplo, uma outra religião, uma outra igreja, eu critico a questão teológica, aprofundo naquela questão para a pessoa observar e fazer a coisa certa. Não é criticar para deixar a pessoa lá embaixo e beleza. Mas toda vez que eu ouço uma crítica, eu paro para ouvir. Eu paro para ouvir a pessoa. Até porque, que nem você colocou, para fazer uma crítica, seria pelo menos essencial que a pessoa tivesse conhecimento e nós também tendo conhecimento para a gente poder, né, colocar... Enfim, na base do diálogo, na verdade, a gente soluciona Exatamente. Tudo, né? Exatamente. Por exemplo, você fez uma conta, 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Mas eu sei que para você, olha, seu burro, seu mané, 1 mais 1 é 2. Entendeu? Mas se eu falar para você que 1 mais 1 é 2, beleza. Mas agora, se eu passar disso, eu tô te xingando, tô te ofendendo. Né? Assim também é a crítica. A pessoa tem que saber criticar também. Agora, também, em compensação, seu trabalho recebe muitos elogios. Aliás, esse é um dos motivos de você estar aqui na rádio hoje, justamente porque seu trabalho é bastante elogiado e comentado aqui na cidade. E certamente muitas dessas pessoas lhe abordam na rua para falar algo de positivo, alguma mensagem. O que mais, assim, de história que tocou seu coração nesse período aí, desde quando que é? 2000 que você começou com a faixa? Desde 2000 com as faixas. Tem alguma história que tenha lhe marcado assim profundamente nesse período? Olha, por incrível que pareça, até parece uma coisa estranha, mas foi no carnaval. E o que aconteceu nesse carnaval? Isso foi em 2001, porque 2000 eu comecei com esse trabalho, em 2000 me tomaram a faixa, fiquei assim preocupado, né, era faixa de 3 metros, uma faixa grande. Eu levava o guarda-chuva para ficar debaixo do sol, né? E veio o fiscal, tomou a faixa e eu fiz uma menor. Em 2000, eu trabalhava numa concessionária de automóveis, lá no Brasil. E morava aqui no centro da cidade, porque eu vim para cá, minha mãe veio em 96, 97 eu vim, né? Ela veio fazer missão, porque minha mãe tem o mesmo trabalho que eu tenho. Isso que eu faço, a minha mãe faz, mas diferente. Dentro da igreja? É, dentro da igreja. Ela faz dentro da igreja, eu faço fora da igreja. E em 2001, eu fui lá na terceira pista da JK, exatamente o lugar que eu fico pregando na terceira pista, 1h. Eles colocaram um caminhão e eu saí da igreja sede da Assembleia de Deus, desci ali e fui na terceira pista. Em cima desse caminhão tinha uma jovem que era evangélica, que estava tocando o carnaval, eu não cheguei a ver. Eu lembro que peguei minha Bíblia, coloquei dentro da camisa, peguei minha faixa e comecei a andar no meio do povo lá do carnaval, cerca de 20 mil, 25 mil pessoas. O povo desfilando para lá e para cá, né? Como é na rua, porque se fosse no clube, aí eu não vou, mas é na rua, eu observo isso, né? Eu observo se é lugar, é público. Eu observo isso, né? Não é em qualquer lugar, né? Se o lugar é particular, eu não vou fazer. Mas como era na rua, então eu fui. E lá tinha uma moça que estava, era, a gente fala desviada, né? Fora, estava parada, em cima do palco lá, tocando aquele carnaval. Eu passei em frente ao palco, e quando ela leu a mensagem, Jesus está voltando, ela começou a chorar, começou a tremer e começou a pensar, se Jesus voltar hoje, eu vou ficar. Ela desceu daquele palco chorando. E o povo dizendo, toca moça, toca moça. Ela desceu dali, pegou um mototáxi e foi para sua casa. No outro dia, voltou para a igreja. 2002, isso foi em 2001. 2002, tinha um irmão Tavares fazendo segurança ali, um sargento militar aposentado. Diz ele também que aconteceu a mesma coisa. Eu passei ali naquele lugar, ele também, no outro dia, já não foi no carnaval mais. Carnaval para ele acabou. E isso foi em 2003, 2004, mas uma coisa que me chamou a atenção, uma vez eu estava entregando folheto. Porque não é só faixa, é folheto. Uma vez eu evangelizava também através de celular. Escrevia uma mensagem de texto e mandava no celular da pessoa, digitava o número lá. Mandei pro Brasil inteiro. E eram pessoas conhecidas ou... Não, é qualquer um, colocava lá um número lá, que inventava qualquer número lá e mandava, né? Inclusive mandei pro Brasil inteiro. Quem mais me respondeu foi o gaúcho. É mandar mensagem de texto pro povo gaúcho, mensagem bíblica, né? Lá pro Rio Grande do Sul, e o povo me ligava. O povo curioso é o povo gaúcho. O paranaense aqui não é... Não, eu recebi poucas ligações de saber quem é que mandou a mensagem. Através do celular. Mas o que marcou, eu estava entregando o folheto e tinha um jovem, né, sentado. E eu disse para ele, olha, jovem, Jesus te ama, entreguei o folheto. Ele falou assim, foi de Deus que você veio aqui. Porque eu estou sentado aqui, pensando em matar a minha esposa e depois tirar a minha vida. Aí eu falei para ele, olha, isso não compensa, não faça isso. Jesus tem um melhor para você, vai para a igreja. Depois encontrei ele. Porque a pessoa vem e diz, você lembra de mim? Eu, não lembro de você. Não, aquele dia assim, você me entregou um folheto, falou assim para mim. Eu falei, não lembro, porque a pessoa vem, conversa e vai. E as outras também. É igual pessoas que chegam na minha pessoa e me dão oferta. Eu vi de oferta. Um me dá 10, outro dá 20, outro dá 50, outro dá 1.000. Eu não, por exemplo, uma coisa que eu não faço é pedir dinheiro, mas recebo. E esse jovem... Eu encontrei ele depois, ele disse, olha, depois daquele dia que você conversou comigo, eu fui para a igreja. Então são testemunhos assim que vai vendo que o meu trabalho, né? Por exemplo, eu estou lá na praça, não é só aqui no centro, na Praça da Bíblia, 7 de setembro, eu estou pregando, de repente tem pessoas de longe ouvindo a palavra. E no outro dia, no outro mês, no outro ano, aquela pessoa vem conversar comigo. E assim me marca esses testemunhos. E você já recebeu convite também de fazer alguma pregação fora aqui de Foz do Iguaçu, porque a gente costuma ver, né, nos eventos que as igrejas promovem, sempre tem algum pregador, algum pastor, algo que vem de outra cidade para cá. Você já recebeu convites também? Já. Inclusive, esses dias para trás, eu fui aqui dentro da Argentina, em Eldorado, pregar. Fui também no Paraguai. Paraguai tem pregado mais. Santa Rita, Santa Fé, Nandária. Sempre estou indo pregar. Já que você falou da Argentina e do Paraguai, você tem faixas em vários idiomas, né? Isso. Como que surgiu essa ideia de fazer essas faixas? Na verdade, a primeira faixa que eu fiz foi em árabe. Porque eu tinha em português e fiz uma faixa em árabe. Inclusive, quem escreveu para mim é um irmão árabe. Ele é da Síria. Até perguntei para ele esse negócio da Síria lá, que tá em guerra lá, né? Como é que tá lá? A coisa tá feia lá na Síria. E quando eu coloquei a faixa em árabe, quem é árabe e que passa, que lê, se interessa, né? E uma vez eu fui pro Paraguai, quando eu vou pro Paraguai, e penso que eu peguei uma faixa em espanhol, e na verdade tem em português, é o contrário. Os paraguaios falam, olha, não, coloca em espanhol, né? El cartel, ponga em espanhol, el cartel, né? Então, quando você... Eu não sei falar, mas sei segurar uma faixa na língua daquela pessoa, nas línguas mais influentes daqui da cidade, porque a cidade é uma cidade cosmopolita, né? Se eu não me engano, é a segunda cidade mais cosmopolita do Brasil. Tem uma diversidade enorme, uma das maiores comunidades árabes, orientais. Exatamente. De todo o país. É. Aqui se fala, por exemplo, o português, o espanhol e o guarani. São as línguas predominantes da fronteira, né? E uma questão também cultural também, da gente olhar para esse povo, né? E também você já fez faixa em guarani, né? Já fiz em guarani. E como é que era a receptividade lá passando no Paraguai com a faixa? O pessoal cumprimentava? O povo paraguai, uma das peculiaridades do povo paraguai, eles são curiosos, né? Eu já reparei isso. O brasileiro é sossegadão. O argentino, ele é no canto dele, né? E o paraguaio é curioso. É curioso e é receptivo também, né? É, já vi pessoas falar mal do povo lá, que são preguiçosos, mas deixa quieto. Mas o Paraguai, ele é curioso. Inclusive, eu levei a faixa primeiro em português, o povo nem se interessou. Levei em espanhol, melhorou. Depois que eu levei em guarani, nossa, né? Eu vi a gente na janela, nos carros, pra lá e pra cá, tudo aquele olho assim de curioso, sabe? Olhando, observando, tentando ler o que estava na faixa. Então eu vi com isso também, por exemplo, os paraguaios não ficam lá só lá, vem aqui em Foz. E quando vem aqui em Foz, se eles não entendem português, tem uma faixa aí também, guarani, né? E assim vai. Você tem faixas português, espanhol, guarani, árabe, que mais? E tinha uma em chinês, mas chinês não vi muito chinês na rua, né? Eu deixei. E inglês também. E essa em inglês, já veio alguém, algum turista estrangeiro? Já. Pra conversar? Já veio. E aí, como é que você fez? Olha, eu, por exemplo, eu entendo o que a pessoa tá falando, mas não sei falar com a pessoa. Inclusive, veio um jovem, ele é... Sabe da onde? Esse jovem, ele é lá de Nazaré, da cidade de Jesus, lá de Belém. Ele é árabe belemita. Só que ele fala árabe e falava inglês. Veio exatamente lá do berço. Exatamente. Eu fiquei pensando, mas nasceu lá em Belém? Na onde que nasceu Jesus, rapaz? E ele falava árabe e também inglês. Só que tinha um irmão que falava inglês, né? E conversou com ele e interpretou para mim. Você lembra um pouco dessa conversa? Não, isso faz tempo já. Esses tempos para trás veio um irmão também, é irmão lá dos Estados Unidos também. E como ele estava estudando árabe também, né, veio conversar comigo. E eu entendi o que ele estava falando. É, Smar, que estava escrito em árabe, né, Sorria, Jesus te ama, e falava em inglês, né, Smar, Jesus loves you. Né? Que é em inglês, Sorria, Jesus se ama. Só que em árabe é Yeshua Bahaba. Né? Como ele entendeu o árabe, estava conversando comigo em inglês, só que sempre tem alguém que vem e me ajuda, né? Dá uma mãozinha no inglês. E a mensagem que você costuma levar para as pessoas Muitos que estão nos ouvindo aqui neste instante, que talvez nunca tenham tido um diálogo com você, tenham apenas visto na rua, poderia ter pensado, ah, mas ele é um maluco, só vai falar de religião. E nessa conversa toda que nós tivemos aqui, eu acho que serviu também para quebrar preconceitos de algumas pessoas que nos ouvem aqui, porque você falou bastante da sua experiência de vida, de histórias que você vê por aí, tudo permeado pela religião, mas com uma visão bastante humana, bastante ali da perspectiva do dia a dia mesmo, de um cidadão como qualquer outro que desenvolve o seu trabalho, tem ali a sua missão. A mensagem que você pretende continuar levando é justamente essa, de que as pessoas devem seguir uma vida com os preceitos ali que são colocados, seguir todas as regras, fazer o bem. O que você pretende? Eu vou falar em três línguas. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. John 14, verso 6. Dice el 6, I am the way, the truth and the life. Nobody can go to my Father unless through me. Esta é a mensagem que eu falo, né? Que eu trago para as pessoas, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que deve andar nesse caminho, que é o caminho que é Cristo Jesus. E aí, nesse caminho, não apenas seu, mas de todos que lhe acompanham, certamente nós desejamos aqui que você tenha todo o êxito também nessa tarefa. Amém. Conversei aqui na CBN com o Jacob Rodrigues Amaral, ele que veio de Anápolis, em Goiás, 1.500 quilômetros, você disse? Praticamente. Lá... fica 150 quilômetros de Brasília. Já está aqui em Foz do Iguaçu desde o ano de 1997. Você até mencionou a data, né, de quando você chegou. 20 de março, numa quarta-feira. Tem 34 anos, é casado, tem dois filhos. Já está desde o ano 2000 carregando a faixa, realizando esses trabalhos missionários aqui em Foz do Iguaçu. E o que você deixa de mensagem final aos nossos ouvintes aqui, para aquelas pessoas que... na próxima vez que o encontrarem pelas ruas da cidade, o que, não, que você deixa eu ali? Sou, parece que não, mas eu sou uma pessoa receptiva. Pessoal, não, esse deve ser um bitolado, um retrógata, um pseuta, que só sabe falar de religião. Na verdade, não. Essa é a minha missão. Mas se quiser falar de política, falar de qualquer coisa, outra coisa, pode falar sobre a minha pessoa também, porque eu sou igual um telefone público. Escuta de tudo. E escuta de tudo, só que eu não falo de tudo também, né? Não, a pessoa quiser conversar, eu estou aberto para conversar. Ou seja, pode lhe procurar à vontade. Exatamente. Este programa, como eu mencionei, estará disponível na íntegra no site da CBN, que é o cbnfoz.com.br. Jacó, muito obrigado pela participação aqui na rádio e sucesso em toda a sua trajetória. O obrigado é todo meu, de ter o privilégio de estar aqui na rádio CBN, Central Brasileira de Notícias. Logo mais, então, disponível na internet. Na sequência, você acompanha a atualização do noticiário nacional aqui na CBN. E logo depois, CBN Turismo aqui nas ondas da Rádio que Toca Notícia na Terra das Cataratas. CBN Entrevista.